Torres Salvador, bom dia, Azul 2796, se aproxima do ponto, espera, tá pronto. Alinhar e decolar 1-0 autorizado, Azul 2796, vento 180 graus, 1-0. Gente, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Azul 2796. Rejeitando a decolagem, Azul 2796. Ok, ciente, Azul 2796, abortando, livre na Delta, enxame solo. 21.9, só confirme o motivo. Delta solo 219, uma indicação aqui no nosso painel. Ok, ciente, enxame solo 219, aguardando a autorização para seguir a Delta parte 3. Sim. Ok, só 219, aguardando a autorização. Controle, Oscar Mike Yankee, ingressando ao CTE, solicita livrar bio para 500. Controle, Oscar Mike Yankee, autorizado a descer para 510, que negar 1-0-6, reporte farol de Itapuã. Controle, farol de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Olive 04, clear to line up and 4J Coffee, wind is runway 10, wind is 180 degrees, 08 knots. Line up and take off runway 10, wind is 04. 2 Salvador, bom dia, 1095 na voo, no ponte Vera, 10 pronto. 1095, ele aí mandou 10. Ali mandei, 095 na voo. Lupa 04, born in 33, contact now, Salvador Departure 120-8, have a nice flight, sir. Salvador Departure 120-8, thank you. Salvador Departe, Lincone, Olimpo, Zero For, Airborne, Boca Departe. Again, Airfor 7204, radar contact, on takeoff, climb and maintain to level 230 via Boca, Departure, Aracaju, Transition. 230 via Boca, Aracaju, Transition, Olimpo, Zero For. Controle Oscar Maikiante, passando o aeroclube, está visual com o campo. Oscar Maikiante, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, Oscar Maikiante. Press American 329, are we clear the... American 229, descend to 2,000 feet, KNH 1016, cleared ILS, X-ray, runway 10, report. American 229, descend to 2000, altimeter 1016, clear to ILS X-ray, runway 10, we're going to establish. 0, vento 180 graus. Prezado, decolagem, estou 0, vou 1095. Vamos 095 decolados 36, chame controle 120 decimal 8, vovô. 20 decimal 8, muito obrigado, seu irmão. Bom dia. Controle Gol 1095, decola na sua escuta, bom dia. 1095, contato da decolagem, subas via saída Arbor 1, transição elétrica para nível de voo 360. Via Arbor 1, transição elétrica para o 360, voo 1095. Eu acho que a Mike Yank, base 1-7 pela direita, baixado e travado. Acho que a Mike Yank, pouso autorizado, capteiro 1-7, vento 1-7-0 graus, 08 nus. Yank. Antônio, bom dia. Azul 783, ponto, espera no zero, pronto. Azul 783, autorizado, alinhagem de decolar, pistão a zero, vento 170 graus, 1 a 0, é, corrigiu, 170 graus, 079. Decola no zero, 273. Conforme Lima Charlie Hotel, não o tráfego conhecido a reportar, posso por ingresso no CTR. Sim, sim, está autorizado o táxi fazer o ponto de espera da Oscar, chame para o ingresso no 97. Que Guardião, inicialmente desconsidere a autorização. Mantenha o pátio 4, ok? Saia do pátio do Graham e mantenha o pátio 4 aguardando para ingressar na Oscar. O helicóptero que pousa vai seguir para este pátio. Prossiga. Hotel... Decida o seu critério e eu posso ter ingresso no CTR. Oscar Maquec, considere o Solos 4-0 livre na Oscar, observe o tráfego saindo do pátio do Graé e frequência nível parque A. Linha 04, após o parqueamento do Cercoste, está autorizado a ingressar na Oscar e seguir já a via 17 até o pátio 5. 17, papá, pátio 5, onde? Linha 04. 2783, decolar 241, chame o controle 208. 208, bom dia, 2783. American 329, 8 miles, runway 10. American Airline 229, good morning, sir. Canadian 1016, for clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 08 knots. American 329, clear to land runway 10. Na decolagem, suba via saída Arboruno, transição elétrica para nível de voo 160. Para 160, D73 solicita agora após a curva, manter a 255, evitando informações. 255, manter a por quantas milhas de desvio? 40 milhas. Gente. Bravo Sierra 025, confirm souls on board, endurance. Roger, 86 hours, and alternative airport, please. Roger, Lima, Rondo Bravo. Okay, call me ready to line up and take off. Do you need to taxi until the threshold 10 or take off from the intersection? Roger. Bom, no 095, achando centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 26, decimal 0, 128, decimal 8, gol, o 095, obrigado, boa. Azul, 429, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 42, rápido. 204025, clear to... Line up and wait, 1-1-0. Roger, 1-1-5. Vai, 1-1-5. 7, Roger, 1-0-4, frequência livre, novo, pátio 5. Mark line 229 on the ground at 4-5. Contact ground control 121-9. 121-9, my friend, 229. Informe Lima Charlie Hotel, ingresso via corredores, reporte passando através de Veracruz. Lucena 025, clear for takeoff, wind is 170 degrees 08 knots. Azul 4299, pode rolar no tráfego da FAB, está autorizado a olhar e manter no zero. 4299, né? Corona, Sierra 025, airborne at 48, contact channel, Salvador, departure 120.80. Oh no, departure 1208, so long, good job. 120.80. 1208. Departure, good morning, Bravo Hotel 025, Booker, departure. 299, decolagem autorizada, 10, vento 170 graus, 109. Descenda, Azul. Bravo 390, vai a Booker, departure, Jamo. Roger, clear to climb 390, vai a Booker, departure, Jamo, intersection. Bravo Hotel 025. Salvador, bom dia, é o Gol 1160. Gol 1160, fazendo identificação desse havia chegado Gol Médio 1 para o nível de voo 050. Via Gol Médio 1 para o X-ray da pista 10, obrigado. Rua 299, decolado 50, chama o controle, 120.8, 208, obrigado. Oh, 299, decola na sua escuta. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição Mótiva, para nível de voo 320. 320, via saída São Bruno Mótiva, azul 54299, quando possível, Leda? Autorizado, Leda. Leda da presente azul 4299. Leve a 311, desça para 2.000 pés, ajuste 10.16. Livre da restrição de altitude em Pelo, autorizado ILS, é freio da pista 10, reporte estabilizado. 2.000 de beira da restrição, é reporte estabilizado, 6.319. Azul 2783, prossiga. Confirma o tráfego para aparentemente 11 horas? Recebendo um tráfego 11 horas, descido 2.000 pés acima, confirma. Afirmo, o tráfego está 2.0 milhas. Ótimo. positivo, poderia autorizar uma ótima para o azul 4299? Prossiga. Haveria a possibilidade de autorizar a Motiva? Aguarde. Azul 4299, autorizado, direto Motiva. Direto Motiva, Azul 4299, obrigado, hein? Azul 2783, autorizado, direto Conquista. Conquista, 273. Zero pronto. Passaria 2223, mantenha o ponto de pé. Mantém 23. Está no localizador, Chanel 6319. Chanel 6319, chamei a 6319, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 129. Altímetro 10 no meio. Pouso autorizado, 6319. Passaria do autorizado em manter o zero. Passaria 025, contact receive center, 125.45, 126.85. Chame 6319, solo 58, leve na Fox. Chame 21.9 antes da taxiway Eco. Está autorizado seguir o taxi via Alfa, mas chame antes da Eco 219. Chamando 219. Salvador, Papa de Forte, Delta do Golfo. Opa, uniforme Delta Eco Golf, não há tráfego conhecido a reportar. Vai prosseguir direto à feira? Delta Eco Golf irá manter a proa para a feira e no momento está no, na vertical de Valença. Opa, uniforme Delta Eco Golf, conforme chamado de pouso, feira de Santana? Mais de pouso 1236 para a feira de Santana, Delta Eco Golf. Uniforme Delta Eco Golf, repasse para descida. Delta Eco Golf, repassará para descida. Controle Salvador, Lima Charlie Hotel, no Través de Veracruz. Azul com 2783, no centro Recife, 128.35, alterno 125.1. Passaria 2223, decolado zona 200, chame o controle de Salvador, 201.8, bom voo. 08, obrigado, 2223. 2783, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Lima Charlie Hotel, através de Veracruz. Controle uniforme Lima Charlie Hotel, mantém o corredor e reporte visual com a SEASA. Reportará visual com a SEASA, Lima Charlie Hotel. Azul 4299, chama o centro Recife, 128.35, alterno 125.1. Salvador, boa parceria 2223, transfere. 2521 Azul 4299. Obrigado, bom trabalho. Contato 2223, contato radar na decolagem. Subo mantém nível de voo 180 via saída Arboruno, transição Alefa. 180, Arboruno era Alefa, 2223. Está iniciando curva aqui devido à formação à direita. Bruno 160, desce para 2.000 pés, ajuste 10016, autorizado ILS X-ray da pista 10, reparto estabilizada. 2.000, vai descer, autorizado ILS X-ray 10, vai informar estabilizado. Passaria 2.223, confirma pronto, mantendo desvio por quantas milhas? Não, por enquanto está cumprindo o perfil da saída, o 2.223 está suficiente. Sim. Decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 109. Iniciando, está 3179. Jogador, gol 1160. Decolado ao 03, chame controle 20.8, bom voo. Muito obrigado, Valdir. Controle Salvador, 3179. 3179, contato radar na decolagem. suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 340. Sambo 1, 340. Ah, 0-2, Salvador. Não se escuta, voo 1-0, estabilizado. Legal. Avistado 1-0, pulo autorizado, vento 1-9-0 graus, 08 nós, altímetro 1-0 no meio, gol 1-1-6-0. 1-0 no meio, ali pouso, 1-0, gol. Só para informação, a pista está interditada, 1300. Não, ainda é negativo, só a partir dos 30. Você está liberado, então? Afirmo, operando em toda extensão, pistão a zero. É. Zero no solo 06, Olivrar à direita, Foxtrot, chame solo 21, décimo 9, boa, bom dia. Olivrar à direita, 29, bom, 1-1-6, manda a frequência do solo 21, décimo 9. Vai chamar o 219, bom. Olimpo 02, decolagem autorizada 90, vento 180 graus, 02, nós. Passaria do 2223. Prossiga o controle. Você vai coordenar a conquista? Aguarde. Para o controle 208, Olimpo 02. Controle Salvador, o Lima Charlie Hotel, já do Alfa 17. Uniforme Lima Charlie Hotel, Chimento de Salvador, 118, decimal 95. Samara Torre, 118, 95, o Lima Charlie Hotel. Sobre Salvador, Olimpo 02. Olimpos 02, com taxa d'ar na decolagem. Suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 3260. De Sambo 1 para o 260, Olimpo 02. Linha 312, autorizada a linha Índia Colono 0, vento 180 graus, 129. Índia Colono 0, Xanã 63, 192. Lima Tchadotel, confirme empate. Pate 4, Lima Tchadotel. Já na curva final do 1-7. Avistado, pouso autorizado na 1-7, vento 180 graus, 1-2 nós. Após o pouso, livre backtrack. Após o pouso, livre backtrack. Direto conquista, muito obrigado, 2-2-2-3. Na 63-12, decolado aos 1-2, chame controle, 2-0 desse momento. 2-0-8, chame 63-12. Rode Salvador, boa tarde, chame 63-12, bom dia. Chame 63-12, contato na data de decolagem, se mantenha nível de voo 350, via saída pública, transição Caju. 350 Puka Caju, Oceana 632, está na toma proa 085 por 10 milhas. Gente, desvio. Bono 230. Funciona identificação, desça via chegada Bonfi para nível de voo 060. Então 31179, chama o centro Recife 128-35, alterna 125-1. 1230. 1230, acende a identificação, desse via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 050. 050, pessoa da Boa Média 1, pode voar Duna direto, senhora? Bono 230 autorizado e TAP. TAP, eu ando chegando. Horas 1 a 4 milhas, passando nível 120 para nível 1180, rumo sudoeste até R72. Thank you, go no 230. Passarendo 2223 para cego 9 horas, 1 ou 2 milhas, passando nível 120 para nível 050, rumo nordeste, voo em 737. Thank you, 2223. Lima Charlie Hotel. Frequência livre, estacionando parte 4, bom dia. Salvador, bom dia, Terra 3663, ponto espera da 1-0. Terra 3663, autorizado, linha de decolagem, pista 1-0, vento 180 graus, 1-0. Autorizado a decolagem, ainda 1-0, Terra 3663. Chama agora os canais previstos. Chamará os canais previstos, Olímpio 02. Olímpio 02, aguarde, mantém escuta os controles. Escute. Área do 2223, chame o centro Recife no 28.35, até no 25.1. 2582, confirma a primária? 128.35. 2235, obrigado. 130. Desça para 2000 pés, o Justo 90, 16, autorizado em LS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2016, o Gondor 230. Então, 3663, decola 19, chama o controle 208, bombom. 208, 3663. Controle, Salvador 3663, decolação de 1. Controle 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São Paulo 1, transição Motiva, para o nível de voo 340. São Paulo Motiva, 340, 3663, pode valer, né? Pesado mesmo. Comandante Cordial, bom dia, aqui do Papo de Colômbia, Lima Terra Hotel. Siga na escuta. Lima Terra Hotel no Parque da Bata, para ataque para o Parque 4 da AB. Autorizado, Bata, Terra B, reporte de pista no 7 livre. Reportará no 7 livre, Lima Terra Hotel. Papa Romeu Fox, Mike Tango, ator de identificação. Oi, a Lagoinha, depois a Lagoinha, dessa via chegada Bonf 1, chegada Bonf para 4.000 pés. Ajuste no 0 no meio. Identificou, está sendo para 4.000 pés na chegada Bonf, da Bonf 2, chame os canais previstos. Para os canais previstos, 02. Passo 080 para 060. Gol 2171, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Passo 0 no meio, Limitando, frequência livre na DEI, bom dia. LS Gol 230. 1230, chame a Torre Salvador, 1-8-3195. 1895, 1230. 024. Salvador, approach Foxtrot Alpha Golf 024. Gol 230, continua a aproximação, guardando o pistão a zero livre. aguardando o voo no despejar. O 21 desço para 2000 pés, ajuste 9012, autorizado LS fluida, pistão 10, passabilizar. Passabilizado, LS fluida 10, só confirma o ajuste. 10, 16. Uno 230, para informação, o Taxway Foxtrot no momento está indisponível. Quem pouso autorizado, vento 190 graus, 09 nós. Afirmativo. TV pouso no zero, Foxtrot disponível, 230. Fly direct, Portugal. Fly level 140 and unable to copy the last instruction. Três, um, dois, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 124.